o marido resolveu que ia lavar a sua própria camiseta. Bah, que momento, hein? Pouco depois de ter chegado perto da máquina, né, na área de serviço, gritou pra esposa: que programa de lavagem devo usar na máquina, meu amor? E aí ela: depende da roupa, meu querido. O que diz na camiseta? Eu amo Floripa! Puta, ainda falo das loiras.